falaremos durante esse mês na igreja sobre a chegada do rei. Cada um dos sermões pregados, principalmente nos cultos vespertinos, foram acerca do Natal. E eu estou pregando o penúltimo sermão da série, o reverendo Camargo pregará o último às 19h30. Eu quero convidá-los para se colocarem em pé. Nós vamos ler esse precioso texto da palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Eu lerei do versículo de número 1 até o 10, e você lerá junto comigo o 11 e o 12. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, Evangelho de Mateus. Assim diz a palavra do Senhor. Um pouquinho mais de retorno, Yuri, por favor, para mim. Vocês viram o retorno aqui para mim, Alessandro, por favor? Obrigado, Márcio. Mateus, capítulo 2, vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia. Até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Vocês comigo, 11 e 12. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenido em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Oremos ao Senhor uma vez mais, amados irmãos e irmãs. Senhor, toda glória seja dada ao teu nome, somente a ti, Senhor. Tu és digno de louvor, tu és digno de glória. E nós te agradecemos, Deus, por essa bênção maravilhosa de podermos estar aqui para adorar o teu santo nome. Tudo por causa, Deus, ó Pai, que um dia o Senhor mandou o teu Filho ao mundo para pagar pelos nossos pecados. Pai, nós te agradecemos pelo Natal, porque o Natal, Senhor Deus, é o prelúdio, ó Deus, ó Pai, do dia da nossa redenção. Ó Deus, ó Pai, sem Natal não há cruz, sem Natal não há ressurreição, sem Natal não há reconciliação com Deus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor mandou Jesus para pagar o preço da nossa dívida, da nossa ofensa na cruz do Calvário. Deus bendito, eu nunca tinha visto um amor tão maravilhoso como esse. E é por isso que o meu coração, junto com o coração dos que te amam, estão aqui, se comove diante dessa pessoa maravilhosa de Jesus. Pai do céu, eu quero pedir então que o Senhor fale ao coração do teu povo. Eu quero pedir que o Senhor nos encha da tua presença e que o Senhor Deus nos visite graciosamente nessa hora, falando conosco na tua palavra e nos dando a bênção de conhecer mais o Senhor, de realizar a tua vontade, de dedicar a nossa vida para a glória e honra do teu santo nome. Nós te adoramos e exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos, o Natal só é Natal por causa de Jesus. Eu sei que esse tempo do Natal tem muitas bênçãos para todos nós. Pessoas vêm de longe, estou vendo ali o pastor Raimundo e dona Edna, vieram mais de um dia de ônibus para estar com seus filhos no Natal. Que bênção maravilhosa. No Natal nós intercambiamos presentes. No Natal nós expressamos amor uns pelos outros. Mas Natal, amados irmãos, não é uma festividade meramente humana do povo do Ocidente que se chama de cristão. É óbvio que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas aprouve a Deus, na sua soberania, que nós separássemos esse dia especial para celebrar esse evento tão importante na história da humanidade, que é a vinda do Filho de Deus ao mundo, que veio a este mundo para dar sua vida na cruz, para pagar os nossos pecados. Você pode celebrar uma bela festa, você pode comer um Chester, um peru ou até um pernil delicioso, como eu comi ontem à noite e hoje. Você pode intercambiar presentes, mas você não pode entender o Natal longe da presença de Jesus. Natal só é Natal, porque o Natal é de Jesus. E nesse texto que nós lemos, queridos amigos e irmãos, a Bíblia nos conta a história de uns homens chamados Magos do Oriente. O Oriente de onde eles vêm é a região onde hoje é o Iraque e o Irã. E eles não são homens que fazem mágicas, eles não são magos, não, pelo contrário. Eles são astrônomos da antiguidade. Homens que observam as estrelas e as estudam e a correlação com o movimento delas com coisas que acontecem no universo e também no nosso planeta. E eles, amados amigos e irmãos, tinham a lei de Moisés, que ensinava que no dia em que o rei viesse para reinar, apareceria no céu uma grande estrela. E eles então observaram, quando do nascimento de Jesus, aquela grande estrela sobre Jacó e sobre Israel. Então, amados amigos e irmãos, eles fizeram todos os seus preparativos, reuniram seus camelos, prepararam a comitiva, separaram os melhores presentes e passaram meses viajando, amados amigos e irmãos, mais de 1.000 quilômetros em camelos, para observarem a maravilha do Filho de Deus vindo ao mundo. E quando eles chegam, amados amigos e irmãos, em Jerusalém, Jesus já está com aproximadamente um ano e meio, entre um ano e meio de idade. E o texto vem aqui nos mostrar através desta sede que esses homens têm, como aprofundar o nosso conhecimento de Cristo, como buscar a Jesus. É o tema da nossa mensagem. Como buscar a Jesus. Se você no Natal quer entender o sentido do Natal e conhecer mais o Senhor Jesus, então o texto nos revela como buscar a Jesus. E a primeira realidade que ele nos diz, amados amigos e irmãos, é a seguinte: busque por um rei. Como buscar a Jesus? Busque por um rei. Olhe para a sua Bíblia. Você vai ler o versículo de número 2, eu lerei o primeiro. Assim diz o texto: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Leiam para mim versículo 2, irmãos. Meus amados amigos e irmãos, nós só podemos entender o real sentido do Natal e conhecer a Jesus ao buscá-lo, quando nós o buscamos como um rei. Amados amigos e irmãos, imaginem comigo, o texto fala que é rei em Israel, naqueles dias, Herodes. Herodes nem judeu é. Herodes é idumeu. É da tribo de Edom. Irmão de Israel, que foi inimigo de Israel durante todo o tempo. Mas por causa de um conluio com os romanos, ele agora lidera uma dinastia que reinará em Jerusalém durante alguns anos. Mas esse Herodes, amados amigos e irmãos, é um dos maiores terroristas da história da humanidade. Esse homem matou muita gente. O reinado dele foi caracterizado por, literalmente, rios e um banho de sangue. Herodes, por medo de sofrer um golpe, matou 3 dos seus filhos em situações distintas, com medo de que eles assumissem o trono. Ele, dentre todas as mulheres que teve, ele amou profundamente Mariana, mas com medo de que Mariana, que era descendente de judeus, assumisse o trono de Israel, ele mandou matar a sua própria esposa. O famoso imperador romano César Augusto, cujo nome era Otávio, amados amigos e irmãos, Otávio Augusto, disse que era melhor você ser um porco de Herodes do que um filho de Herodes. Esse homem tão mau, quando morreu, amados amigos e irmãos, chamou sua irmã e seu cunhado, e ele era muito odiado, e ele sabia que no dia da sua morte haveria uma grande festa. Então ele mandou a sua irmã e o seu irmão assassinarem nobres das principais famílias de Israel no mesmo dia em que ele morresse, para que houvesse choro e tristeza. E graças a Deus essa ordem não foi obedecida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse é o Herodes, o rei que governa Israel, nos dias em que os magos da região do Irã e do Iraque, da região da Babilônia, chegam ali para perguntar. E eles procuram, não é por qualquer menino, eles procuram por um rei, o que causa insegurança imensa em Herodes. O versículo diz, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Irmão, Jesus veio a este mundo para reinar. Hoje de manhã eu preguei sobre como reagir diante do Natal. E quando nós encontramos, amados amigos e irmãos, ali nos campos de Belém, naquela região desértica, aqueles homens que são pastores, que moram numa cidade do interior e trabalham na roça do interior e são da classe social mais baixa de Israel. Enquanto todos vivem bem em suas casas, eles dormem ao relento, suportando o frio do deserto à noite e o calor do deserto de manhã. Por alguns são conhecidos até como assaltantes que roubam para se alimentar. Homens que são os rejeitados da sociedade. De repente, eles estão fazendo ali o que faziam sempre, durante décadas, e aparece um anjo de Deus, glorioso, aqueles homens. E eles ficam morrendo de medo, e o anjo diz a eles, não tem mais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amados amigos e irmãos, o anjo não proclama o nascimento de um menino qualquer, ele nasce na cidade do rei Davi, ele é o Salvador. Ele é o Cristo. Cristo significa ungido, o rei prometido no Antigo Testamento. Ele é o Senhor, aquele que é o dono de todas as coisas. As profecias disseram que Jesus Cristo é o rei e ele é o rei dos reis. Ah, amados amigos e irmãos, 700 anos antes da vinda do Senhor, Isaías, no capítulo 9, versículo 6, profetiza o nascimento de Jesus. E ele diz o seguinte, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ah, queridos amigos e irmãos, Jesus é o Rei da Glória. Jesus é Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus para vir a este mundo e dar a sua vida na cruz para pagar os teus pecados e os meus. Queridos amigos e irmãos, Deus é um Criador santo, justo e bom. E nós, seres humanos, não lhe fizemos caso. Nós o desrespeitamos. Nós dissemos a ele, aqui para você, Deus, quem governa a minha vida, sou eu. E ainda que você não tenha dito isso literalmente no seu coração, você já disse isso muitas vezes. E se esse grande Deus fosse derramar sobre nós a sua ira, ninguém de nós teria capacidade de suportar. Então era extremamente importante que alguém pagasse o nosso pecado. Mas tinha que ser um homem, porque foi o homem que pecou. Mas tinha que ser alguém do tamanho de Deus. E por isso é tão necessário, amados amigos e irmãos, que Jesus Cristo venha ao mundo. Porque para resistir o peso da mão da ira de Deus contra o pecado, somente alguém do tamanho de Deus. Mas o homem foi quem pecou, tinha que ser homem para pagar. Então, é por isso que João nos explica aquela maravilha no capítulo 1, versículo 14 do seu Evangelho, quando diz o verbo, usando o termo logos, que para os gregos era o princípio de vida e para nós é a palavra eterna de Deus. Ele diz, amados irmãos, no início do seu Evangelho, que no princípio era o verbo, ele estava na criação, e o verbo estava com Deus, o Pai, e ele era Deus. E no versículo 14 ele diz, o verbo se fez carne, habitou entre nós, tabernaculou conosco, veio morar na nossa vizinhança, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo é Rei. Jesus Cristo é Deus. Se você quer conhecê-lo mais, procure pelo Rei dos Reis. Procure pelo Salvador. Procure por aquele que é Deus. Não se aproxime de Jesus, como o mundo te ensina a se aproximar. Não, Jesus foi um mestre da religião. Aproximemos-nos dele para perceber os seus princípios de paz, de ajuda, de autoestima. Isso é baboseira. Não, Jesus foi um revolucionário social. Aprendamos com ele, ele pregou a revolução do amor. Isso é balela, amados amigos e irmãos. Jesus Cristo disse o seguinte: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele diz que nós temos que crer nele, como a Escritura fala sobre ele. E você só vai ter a sede da sua alma saciada pelo Espírito Santo de Deus quando você, de fato, acreditar que Jesus Cristo é Deus, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amados amigos e irmãos, nós não podemos acreditar nele de outro jeito. O grande literato inglês, C.S. Lewis, professor das universidades de Cambridge e de Oxford, nos ensina, amados amigos e irmãos, que nós não podemos acreditar em Jesus como um bom mestre, como um filósofo ou como um agitador social. Porque ele disse o seguinte: se um homem se autodenominou Deus e ele não é Deus, ou ele é louco ou ele é um demônio. Ele não pode ser um bom mestre. Ele não pode ser o legal da religião, gente boa das alturas. Não. Ou ele é um louco ou ele é Deus. Mas nós sabemos, amados amigos e irmãos, que ele é o Filho de Deus, o Rei da Glória, que veio a este mundo dar sua vida na cruz para pagar os meus pecados e os teus. E por isso nós, então, hoje cremos nele e vivemos debaixo de sua soberania. Vivemos debaixo de seu domínio. Ele nos salvou por sua graça. Não existe nada que nós possamos fazer para que sejamos salvos. Mas, tendo recebido de graça essa salvação, agora a nossa resposta é nos submetermos ao seu senhorio. É sermos servos dele e entregar-lhe nossa vida, oferecendo de todo o nosso coração, porque nunca ninguém nos amou como Jesus, a ponto de dar sua vida na cruz por amor de nós. Ah, amados amigos e irmãos, um dos maiores intelectuais da história da humanidade, Saulo de Tarso, menino de ouro do judaísmo, profundo conhecedor da religião, mas também de filosofia grega, inclusive de retórica, é convertido subitamente na estrada de Damasco. E ele que perseguia cristãos, sim, ele que os lançou na cadeia, ele que deu o voto no Sinédrio para que cristãos fossem assassinados, tem um encontro com Jesus e é salvo, e ele conta para nós. A sua palavra, em 1 Timóteo 1,15, diz: fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Porque ele perseguiu o povo do Senhor. Querido amigo e irmão, você não pode se relacionar com Jesus conforme o seu bel prazer, ou de acordo com o que você pensa dele. Você tem que entender que você está se relacionando com um rei, com o maior de todos os reis. Creia no Senhor, ame o Senhor, submeta-se a ele Ele é o maior rei e ele amou você. Louvado seja o Senhor. Como buscar a Jesus? Busque por um rei e ao encontrá-lo, diga: Senhor, aqui está a minha vida. Eu quero entregá-la toda para te servir. Que você encontre o rei Jesus nesta noite. E que nesta noite o seu coração tenha paz de ser perdoado por ele, de ser amado por ele, de ser lavado por ele, de ser reconciliado com Deus através do sacrifício dele. Que você encontre o rei Jesus e se torne o seu súdito e viva em qualquer lugar desta terra até o dia em que ele vier, obedecendo a sua palavra e glorificando o seu nome. Louvado seja o Senhor. Mas como buscar a Jesus? O texto diz: busque por um rei. Mas o texto diz também para nós: busque na Escritura. Como buscar a Jesus? Busque na Escritura. Olhe para a sua Bíblia, amado amigo e irmão. Você vai ler para mim o versículo de número 2, e depois eu vou ler o 3 e o 4, e você o 5 e o 6. Pode ler o 2, por favor. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Como encontrar Jesus? Como conhecer mais de Jesus? Como buscar a Jesus? Já entendemos que não buscamos por um homem qualquer. Nós buscamos pelo Rei da Glória, aquele que é o próprio Filho de Deus. Mas como buscar a Jesus e encontrá-lo? O texto nos ensina: busque na Escritura. Amados amigos e irmãos, esses homens não são nem judeus. São sábios do Oriente. Como é que eles chegaram à conclusão de que Jesus Cristo viria? É porque eles conheciam as Escrituras. Leia comigo a palavra de Deus rapidamente lá em Números, você vai ver comigo de onde eles tiraram essa ideia de estrela. Números, capítulo de número 24, versículo de número 17. Moisés escreveu esse texto no ano 1300 antes de Jesus nascer. Números 24, abre lá sua Bíblia, certo? Números 24, capítulo 24, versículo de número 17. Números 24, versículo 17, através da profecia de Balaão, um louco, mas que profetizou corretamente o que aconteceria quando o rei Jesus viesse. Vamos ler? Versículo 17, todos, vamos lá. Vê-lo-ei, todos comigo, vamos lá. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Foi daqui, irmãos, que aqueles magos, pesquisadores, doutores e cientistas da antiguidade tiraram a ideia de que uma estrela apareceria quando se levantasse o cetro do grande rei de Israel. Se nós queremos conhecer a Jesus, temos que buscar nas Escrituras. E Herodes, irmãos, um homem muito poderoso, mas muito inseguro, quase enlouqueceu quando soube do nascimento de Jesus. Então ele manda chamar o Sinédrio, os sacerdotes, os religiosos de Israel, e pergunta para eles onde o Messias vai nascer. E eles se reúnem, queridos, e vão fazer uma pesquisa acerca de onde nascerá o rei Jesus. E aí eles acham, lá no profeta Miqueias, abra lá comigo, vamos lá. Nós estamos fazendo a pesquisa que eles fizeram. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, você acha, está na Bíblia, vamos lá. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Amós, estou com a mão só aqui, viu, irmão? Jonas, Miqueias 5, 2. Vamos ler. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Eles procuraram onde é que vai nascer o Messias, onde é que vai nascer o Cristo. Aí eles foram numa profecia de 650 anos antes. Vamos lá, vamos lá. Onde é que eles acharam essa prova? Miqueias 5, versículo 2. Vai lá comigo, vocês podem ler. 1, 2, 3, vamos lá? E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amados amigos e irmãos, a nossa tradução ainda é melhor, porque os judeus daqueles dias pegaram da Septuaginta, o versículo de número 5 diz aqui que eles disseram, lá em Mateus, o nosso texto agora, ele vai nascer em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel, o rei que reinaria eternamente. Foi dito que ele nasceria em Belém. Se você quer conhecer a Jesus, você precisa conhecer esse livro, amado amigo e irmão. Busque na Escritura. Ele se revela nesse livro. Esse livro é a palavra de Deus. Ah, querido amigo e irmão, se você quer conhecer mais de Jesus, leia a Bíblia. Esse livro foi escrito para revelar, querido, o projeto de Deus para a sua vida, para a história da humanidade, e o principal personagem desse livro, que foi escrito em mais de 1.600 anos, por diversas mãos de diversas gerações, o personagem principal de todo o livro é Jesus. Números, você viu, fala de Jesus. Gênesis fala de Jesus. Deuteronômio fala de Jesus. Os profetas falam de Jesus. E se nós queremos conhecer mais a Jesus, nós temos que buscar nas Sagradas Escrituras. Olhe para você ver. O texto diz que quando ele viesse, brilharia uma estrela, ela brilhou. O texto diz que ele nasceria em Belém, ele nasceu. Ah, amado amigo e irmão, Isaías, 700 anos antes dele nascer, pintou o quadro da morte dele muito melhor do que os evangelistas que a presenciaram. Ele diz para nós, amados amigos e irmãos, lá em Isaías 53, 4 e 5, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus. Cristo morreu na cruz para pagar os teus pecados. A Bíblia já contava toda essa história. A Bíblia já contava sobre a ressurreição. Tudo está na palavra de Deus. Se você quer conhecer a Jesus, você tem que estudar esse livro. Você tem que amar esse livro. Você tem que ler esse livro. Ah, amados amigos e irmãos, esse livro é bendito. É o livro mandado por Deus para transformar o meu e o seu coração. Ah, querido amigo, você pode ler milhares de livros, mas o único livro que lê a sua vida é a palavra de Deus. Ela foi escrita para revelar o Senhor e para revelar o propósito de Deus para o seu coração. Jesus, pregando para os fariseus dos seus dias, diz a eles o seguinte, lá em João 5, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ele disse que esse livro fala sobre ele. Ah, querido amigo e irmão, se você quer conhecer o Senhor, leia esse livro, estude esse livro. Ah, querido, navegue no oceano da sua verdade, pesquise todas as suas páginas, estude esse livro. Querido amigo e irmão, quando nós estudamos esse livro, nós vemos de fato quem é o Senhor. Eu não sei se você já viu o filme que em português foi traduzido como Corajoso, mas o nome do filme em inglês é Undaunted, que conta a história do jovem Josh McDowell, que estudava no Kellogg College de Michigan, o rapaz com uma vida muito difícil, mas um intelectual, e ele então para seus estudos e vai para as principais bibliotecas da Europa, da Inglaterra, da Alemanha, e ele vai estudar os principais manuscritos da Bíblia, querendo provar que a fé cristã é uma grande mentira, e querendo dizer que a história de Jesus é a história da carochinha. E de repente ele começa a estudar e vê todas as evidências e chega à conclusão, querido amigo e irmão, estudando grandes intelectuais da história da humanidade e provas claríssimas de que o cristianismo é verdade, do que o que aconteceu com Jesus é real, e ele é obrigado a abandonar a sua revolta. Mas ainda assim não tinha se tornado um convertido. Ele escreveu um livro que se chama Evidência, que exige um veredito. Ele conta a história, também no livro Mais que um Carpinteiro, de como todos os seus argumentos foram quebrados. E alguns meses depois, quando volta ao seu país, ele é convertido e se torna um dos cristãos que mais pregou a palavra para pessoas no século XX, que pregou para universitários do mundo inteiro, que respondeu questões lógicas e inteligentes, demonstrando diante dos olhos de todos que esse livro é a palavra de Deus, que é um livro coerente, que todas as profecias ditas foram cumpridas e que você pode confiar em todas as evidências dessa palavra, porque Jesus Cristo veio ao mundo, ele morreu, ele ressuscitou, ele é o Filho de Deus. Se você quer conhecê-lo, busque este livro. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, memorize a Bíblia, ensine a Bíblia, e sendo transformado por esse livro, pratique esse livro, querido amigo e irmão. Esse livro é maravilhoso, é a carta de amor de Deus para você. Pastor Adail fez uma paráfrase daquele poema de Castro Alves, o livro é América, que eu acho maravilhosa. Castro Alves diz no livro: ó bendito o que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é rio que faz o mar. E o pastor Adail, com seu estilo poético, fez uma paráfrase que, se eu consigo me lembrar, ele diz: ó bendito aquele que semeia Bíblias, Bíblias à mão cheia, que manda o povo buscar. O livro caindo na alma é Cristo que traz paz e calma e diz a todos que só Ele pode salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Leia esse livro e a sua vida nunca mais será a mesma. O monge Martinho Lutero leu esse livro e entendeu que o homem só pode ser transformado pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. É por isso que os muçulmanos, os países islâmicos, morrem de medo, amados amigos e irmãos, que uma Bíblia seja lida, porque quando aquele povo entende a verdade e conhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eles são iluminados. Eu não sei quem aqui esteve esse ano e ouviu o nosso querido irmão Mehdi Muassem, que Carlitos foi usado por Deus para trazê-lo para nós. Filho do ministro do rei do Marrocos, o principal sacerdote islâmico do Marrocos, que faz a liturgia de todas as mesquitas do Marrocos, aquele moço fazendo a sua tese de pós-graduação na Universidade do Marrocos, fazendo uma comparação entre a Bíblia e o Corão sobre alguns temas, decora o Evangelho de Lucas dentro do palácio do seu pai, lendo muitas vezes, e depois tem contato com um cristão e lê a Bíblia algumas vezes. E ele contou para nós aqui, para que nós ouvíssemos em bom tom, depois de ir à Inglaterra e tirar as suas dúvidas com o pastor, ele volta para o seu grande quarto no castelo e ajoelha na cama e diz: Deus, os meus pais me disseram que esse livro sempre era verdade e eu amo os meus pais, mas agora eu leio esse livro e encontro Jesus. Deus, me mostre o que é a verdade. E ele diz para nós que ele deitou muçulmano e acordou crente. E que o Senhor Jesus disse para ele: eu sou filho de Deus, fique tranquilo, siga a minha palavra. Cristo se revela nesse livro. Se você quer conhecê-lo, se você quer se apaixonar por ele, faça o que as criancinhas ensinam para nós. Jesus disse que a gente tem que ter o coração como criança, né? O que as crianças ensinam para a gente? Lembra da musiquinha delas? O B acho que sabe, né? A Dana eu não sei se sabe, mas vamos lá. Leia a Bíblia e faça a oração. Vamos cantar? Faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Mas elas ensinam mais para nós. O que diz o resto da música? Quem não ora a Bíblia, não lê, diminuirá. O que mais? Diminuirá. Diminuirá. Quem não ora a Bíblia, não lê, diminuirá. Você quer crescer, quer conhecer a Deus, busque na Escritura. Leia esse livro, ame esse livro, estude esse livro, guarde-o no peito, guarde-o na alma, guarde-o no coração. Viva esse livro, anuncie a mensagem desse livro e você perceberá que a Bíblia, quando lida, crida, pregada, praticada, poderosamente transformará a sua vida. Busque Jesus na Escritura. Mas como eu vou buscar a Jesus? O texto já me disse, busque por um rei. Como buscar a Jesus? Busque na Escritura. Mas como buscar a Jesus? Busque para adorá-lo. Como buscar a Jesus? Busque para adorá-lo. Olhe para a Bíblia. Versículo de número 7. Nós vamos ler, irmãos. Eu vou ler o versículo de número 7. E o versículo de número 8, vocês lerão, o 9 até o 11. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecer. Eles contaram para Herodes, já faz mais ou menos um ano e 5 meses. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, raposa velha. Para eu também ir adorá-lo. Vocês leiam do 9 ao 11 para mim, irmãos. Vamos ler o 11 e o 12 juntos? Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. É impressionante, queridos amigos e irmãos, que Herodes, raposa velha, nós sabemos que ele não tem interesse algum em adorar o Senhor. E nós percebemos isso porque ele é tão cioso do reinado que conquistou na base dos rios de sangue, que ele nunca diz que Jesus é rei. Ele diz a ele, secretamente ele chama, sem que ninguém estivesse observando, ele diz, de Belém, descubram para mim onde esse menino está, e depois eu vou atrás do menino, ele não diz o rei, e eu vou adorá-lo. E quando eles entraram em Jerusalém, a estrela sumiu, amados amigos e irmãos. Mas o texto conta para nós que eles partiram, quando eles saíram de lá rumo a Belém, a estrela pá, brilhou poderosa no céu de novo. E é impressionante, eu e você nunca vimos isto. Talvez porque nós estamos numa grande capital e há muita luz de poste, e nós já não vemos muito as estrelas. No interior a gente consegue enxergá-las mais, mas essa estrela destacava. E é impressionante que a Bíblia diz que eles foram seguindo a estrela, e quando eles a seguiram, a estrela parou exatamente na casa. Agora eles não estão mais no presépio. Já tem um ano e meio o menino. Na casa onde o menino está morando. E a Bíblia diz que quando eles viram a estrela, eles se alegraram com grande e intenso júbilo. Então o texto nos ensina que nós temos que buscar Jesus para adorá-lo. E quando nós encontramos evidências de quem é Jesus e de onde ele está, irmãos, o nosso coração tem que se alegrar, como se alegrou o coração dos magos. Eles viram a estrela e se alegraram, se regozijaram com grande. Eles saltaram de alegria, um intenso júbilo. Eles disseram para o outro: a nossa viagem não foi em vão. As profecias não mentiram. O Rei Deus está entre nós. Louvado seja o Senhor. O coração deles salta de alegria. E a Bíblia diz então, queridos amigos e irmãos, que quando eles entram na casa, eles viram aquele menino de 1 ano e meio. Minha Dani, amados irmãos, já está com 2 anos. Ainda bem que Jesus era santo, ela é pecadora, ela sobe no sofá, ela sobe num lugar, ela sobe no outro. Mas ele também era vivo, irmão, né? E ele também brincava, e ele vira aquele menino com Maria, sua mãe. E quando vira o menino, aqueles sábios homens, que a tradição acredita que eram, inclusive, reis, se prostraram, eles se humilharam. Então, para adorar a Jesus, a gente tem que se alegrar nele, mas a gente tem que se humilhar. Quem se acha o rei da cocada preta, não se humilha diante de ninguém. Quem se acha, quem é antigo da minha época vai lembrar, o bonitão da bala chita, não vai se humilhar diante de ninguém. Mas quem reconhece que é pecador, que é falho e que precisa de Deus na sua vida, fará como estes homens. Eles se prostram e adoram. Eles se humilham. Se você não se humilha, você não pode adorar. Quem é cheio de si, quem é cheio de empáfia, quem é cheio de soberba, quem tem o nariz empinado, nunca terá a capacidade de adorar a Deus. Porque só pode adorar a Deus aquele que, como disse o grande matemático Blaise Pascal, aquele que reconhece que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. E, portanto, não é dinheiro, não é riqueza, não é orgulho, não é aplauso, nem sexualidade exagerada e exacerbada que pode preencher. Só Deus pode preencher o vazio do teu coração, que é do tamanho de Deus. Então, querido, eles entendem isso e se prostram. Eles se humilham. Mas a Bíblia nos conta que eles se consagram. Eles oferecem ao Senhor presentes. Aqui diz o texto no versículo 11. Entregaram-lhe suas ofertas. Ouro. Ouro, irmãos, é metal valorosíssimo com o qual reis são presenteados. Quem nasceu foi um rei. Mas Jesus não é somente rei. Ele é sacerdote. E graças a Deus nós não precisamos usar incenso mais nos cultos, porque Jesus já morreu na cruz por nós. Mas no Antigo Testamento, o sacerdote se usava incenso. E por isso eles levam incenso de presente a Jesus, porque esse incenso era usado por sacerdotes em cerimônias religiosas. Mas eles também oferecem mirra, porque Jesus é profeta. E mirra é uma erva amarga. E profetas, amados irmãos, por mais sinceros que sejam, sempre sofrem. E Jesus, como profeta, sacerdote e rei, vai morrer na cruz em nosso lugar. Então, os presentes são um prenúncio de quem ele é. E depois de ficarem ali alguns dias, num sonho, Deus os advertiu que não voltassem para a presença de Herodes, e eles voltaram para sua terra cheios de alegria por outro lugar. E nós sabemos já depois disso que passam-se uns 6 meses e Herodes, sabendo que foi enganado por eles, faz então, irmãos, um morticínio naquela região. Ele manda os seus soldados irem a Belém e matarem todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas Deus já tinha mandado um anjo dizer a José que corresse com o Egito, para o Egito com o menino. E Jesus morou no Egito na infância, mas Herodes foi lá e matou a meninada toda. Que maldade, amados amigos e irmãos. Só por insegurança no coração. Se você quer conhecer Jesus, busque para adorá-lo. Querido amigo e irmão, você é um ser adorador. Nem todo mundo sabe disso, mas preste atenção. O homem foi criado para adorar. E todo mundo adora alguma coisa. Se você não adora a Deus, você pode adorar 10 imagens. Ou você não pode adorar imagem nenhuma, você vai adorar o dinheiro. Ou você vai adorar a si mesmo, você vai se achar o cara e vai querer se colocar no trono, e todo mundo tem a obrigação de te servir. Mas o seu coração sempre vai desejar algo para suprir esse vazio interior. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que você só pode encontrar plena alegria, paz e satisfação quando você adorar o verdadeiro Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, irmãos, tem uma história muito interessante. A história de um judeu muito sério chamado Natanael. Ele é amigo de Filipe. E aí, então, quando Jesus começou a convocar os discípulos, Filipe chega para Natanael e fala assim: rapaz, encontramos aquele cidadão de quem Moisés profetizou na lei que seria o Messias e o Salvador, Jesus o Nazareno. E Natanael vira e fala assim: ah, rapaz, de Nazaré pode vir alguma coisa boa, rapaz. O que é isso? Que conversa é essa? Filipe, vamos lá para você conhecer. E quando, então, irmãos, Natanael estava vindo conhecer Jesus, Jesus vira e fala assim para Natanael: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo algum. Jesus fala aqui um homem íntegro, na vida dele não tem mancha alguma. E ele vira para Jesus e fala: de onde você me conhece? Te conheço por acaso? Né? Te conheço, quem é você? De onde você me conhece? Nunca te vi mais magro nem mais gordo. Né? E aí Jesus fala algo para ele: irmão, eu te vi, Natanael, quando você estava debaixo da figueira. E aí Natanael, irmãos, nos deixa surpreso, ele se humilha de joelhos e diz: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus diz para ele: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira creste? Você vai ver coisas muito maiores do que essa ainda. Você vai ver o Filho do Homem subindo e descendo dos céus. Querido amigo e irmão, o que é que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? A Bíblia não diz. Mas judeus, irmãos, às vezes começavam a orar e costumavam orar debaixo da figueira. E naquele dia, Natanael estava sozinho, debaixo da figueira, ninguém o viu. E eu não sei se Natanael tinha alguma luta, alguma dor, mas ele estava ali, provavelmente, o texto dos comentaristas, alguns nos induzem a pensar que provavelmente ele estava em oração, só ele e Deus. Então Jesus disse: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. E ele então reconhece que Jesus Cristo é Deus. E ele adora. Só pode adorar a Deus, irmão, corretamente, aquele que reconhece quem Jesus é. Eu quero lhe perguntar: passou o Natal, nós estamos chegando ao final, e você vai voltar para casa, mas o Natal foi só um tempo de confraternização? Ou você sairá do Natal de 2016 conhecendo mais o Filho de Deus e tendo uma consciência sincera de quem ele é? Você precisa entender que Jesus não divide o lugar dele na sua vida com ninguém. Que implicações esse texto que eu acabei de expor para você traz para mim e para você? Primeira delas: não acredite em Jesus somente como mestre humano, somente como filósofo, somente como bom mestre de uma religião, nem somente como salvador, porque é impossível você ter Jesus como salvador se, na verdade, ele não é o teu Senhor. Ele é um rei, ele é o rei da glória, e ele deu a vida na cruz por você, e ele exige, então, que você ande na presença dele. E ele quer todo o seu coração. Então, submeta-se a ele. Que outra implicação tem para nós a exposição desse texto? Busque conhecer Jesus na Escritura. Leia esse livro. Estude esse livro. Navegue nesse livro. Entenda a mensagem desse livro. Ah, querido amigo e irmão, não fique procurando por alguém que vai aparecer para você e dizer: meu servo, eis que te digo. Não fique procurando por bola de cristal. Busque na Escritura. Deus fala nesse livro. Vai ler a Bíblia. Vai estudar a Bíblia, vai se encher da Bíblia. Terceira implicação que o texto traz para mim e para você: se nós queremos ser adoradores verdadeiros, nós temos que nos alegrar pelo perdão que o Senhor Jesus nos deu. Nós temos que nos humilhar diante da sua santa e maravilhosa presença. E nós temos que oferecer a Ele tudo o que temos de melhor. A nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos relacionamentos, tudo tem que ser ofertado ao Senhor como gratidão ao seu grande amor dado por nós na cruz do Calvário. Que você saia daqui hoje buscando cada dia conhecer mais e mais aquele que te amou sobre tudo e sobre todos e deu a vida na cruz. por você. Feliz Natal. Que o seu Natal seja cheio da presença de Jesus. Vamos orar ao grande Deus nessa hora. Oremos.